Não sei se você me ouve aí. Aqui sem você vivo triste. Vamos sonhar, chorar, amar. Você quem faz parte dessa história. E quando a mente não trabalha, me sequestra a pensar. Risadas, palhaçadas, quem veio ocultar? Veio trancar, enterrar a 7 palmos de terra. Roubaram seu direito de sobreviver nesta terra. De peão, a pé na madrugada. Sempre era nós, lado a lado na quebrada. De bike na estrada, sentido Riacho Grande. O Gabriel cortando as faixas em plena imigrante. Quando o telefone tocou, me deram a notícia. Catei a bicicleta e saí disparado pela vila. A cada pedalada um filme na mente passava. E eu orando, pedindo a Deus pra que não fosse nada. Mas quando cheguei, perdi os sentidos, a razão, ao ver seu corpo estirado lá no chão. 12 de março de 2004, foi uma parte de mim, morreu com você aliado. Noites de insônia, amargura, depressão. A todo momento esperando você gritar no portão, pra me dizer que tudo foi um pesadelo. Onde estiver, hoje sempre, olhe por nós, guerreiro Adalberto. Um dia de viver, um dia de pensar. Parar de reclamar e valorizar o dom da vida. E ninguém pode comprar. Temos que viver, vamos todos sonhar. Parar de reclamar e valorizar o dom da vida. Se a vida é louca, louca, então reflita, pensa pra viver ou viver pra pensar. Dizem que homem não chora, eu quero ver não chorar. Primeira coisa que eu fiz. E aí Douglas, joga pra cá, mataram o Ceará. Porque desliga o celular, não posso acreditar. Quero correr, mas as pernas não querem andar. Lembrei da frase do PM no ouvido perguntando: mas aí, qual que era? Era trabalhador ou malandro? Lembrei dos sonhos jogados, caído ali no chão, tipo Jesus, braços abertos pra crucificação. A voz do Zé Polvinho é que me atacava. 2 fulano numa moto, aquilo me perturbava. E vai, corre, levanta pra eu ver. Mostra pra esses vermes que você vai viver. Então vai, corre, levanta pra eu ver, mano. Mostra pra esses vermes que você vai viver. Cadê as vacas que dizia te adorar? Cadê os cara? Não era parceiro e pá. Lembrei do sol, toda a trilha da paz e do amor. Lembrei da última frase que cê falou. Então vai, corre, levanta pra eu ver. Mostra pra esses vermes que você vai viver. Então vai, corre, levanta pra eu ver, mano. Mostra pra esses vermes que você vai viver. Porque a humildade demais foi esmagada. O final é nós sangrando na calçada. O clima é de tensão, sempre desconfiança. Me diz quantos aí acreditam na esperança. Mães que choram, filhos que se vão. A cobrança hereditária que corrói o coração. Não, não, não, não adianta não. Cê só tambu porque um dia acaba as munição. Os sonhos que foram destruídos quando estamos preparado é que haja o inimigo. Difícil é aceitar que não estarás do nosso lado. Mas Deus, Deus ganhou mais um aliado. Os assassinos de sua alma, não cabe a nós o perdão. Mas quem somos nós pra entender essa vida louca, irmão? Em nossos corações sempre será eterno. E é por você, cancioneiros do gueto. Um dia de viver, um dia de pensar. Parar de reclamar e valorizar o dom da vida. E ninguém pode comprar. Temos que viver, vamos todos sonhar. Parar de reclamar e valorizar o dom da vida. Não sei se você me ouve aí.